Pelota 488. Rádio Tropical AM 830 kHz. Rio de Janeiro. O Bar do Hermes apresenta todas as sextas-feiras forró ao vivo com o Natal Nota 10 a partir das 22 horas. Você não pode perder. Entrada 0800. O Bar do Hermes apresenta no domingo a partir das 18 horas. Forrozão ao vivo, Didi Campelli e Rosimelo, com sorteio de balde de cerveja. Bar do Hermes, Avenida Governador Portela, 1068, Centro de Nova Iguaçu, atrás do Guanabara. Realização, Clube do Forró. Tropical AM, Rádio Tropical, 830 kHz. Tropical AM. Tropical. Venha anunciar no rádio. A boa propaganda cria personalidade para uma marca, produto ou empresa. Faz com que ela seja desejada e consumida. Divulgar o nome de uma empresa faz com que ela sempre se mantenha presente e em evidência. Por isso, não perca tempo. Venha anunciar conosco e faça seu orçamento grátis. Ligue para 2767-3333, 2767-3333. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie no rádio. Em todas as plataformas digitais, a Tropical AM 830 está sempre com você. Visite tropicalam830.com. Tropical. Agita, no coração da cidade. 830 AM.